604, portão 2 para posto de acionamento. 604, autorizado, chama o táxi. Chama lá para o táxi, segundo 604. Salvador, 3305, boa noite. 3305, boa noite. Cheque trem, livre pouso, 190 graus, 1 nos alemães. Vai classificado, 3305. Salvador, muito boa noite, o Azul 4209, tem que dar bica. Azul 4209, acione a identificação, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste altímetro 0017, reporte localizador número 3 na aproximação. 4000, 1015, e chamarei o localizador, Azul 4209. Confirmaram, o ajuste é 1017 ou 1015? 1017. 017, obrigado. São 3305 no solo Zulu 1, libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa e Juliette para a ponte 06. Alfa e Juliette 06 na sua escuta, 3305. Sou o Gol 1604 para o táxi, 150, 150 a bordo, 3 horas e meia. de autonomia alterna Recife. T04, reporte no ponto de espera pronto, altímetro 1017. Chamará pronto, ponto de espera 10, gol 6604, 1017. Salvador, o Oxan R63, número 3, está estabilizado no localizador, mas 3 milhas pega o Glide Globo visual máximo. Gente, Oxan R63, número 3, foi autorizado pelo LF, chama agora a torre, 1862, é pouso. Obrigado, com a torre agora, 18:30, boa noite. 4209, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado no curso. 4209, 2000, Porto Alegre paga no curso. Encontrei embaixada travado, continuo aproximação, vale autorização. Samará aguardando autorização, Xenéria. Último 604, está pronto, ponto de espera no zero. A linha decola sem parada? Afirmativo, a linha decola, gol 604. 170, 7 nós, a linha decola sem parada, é boa a milha do externo. A linha decola sem parada, gol 604. Confirmando sou o WebJet 6747, Guarulhos 360. Afirmou. Está autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, onde intercepta o peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5064 no transponder. Do Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva à direita da Euleda, e após bridge para interceptar a Presulu 16, e após conforme o serviço na rota do São Paulo. 1208 controle, 5064 transponder, ou 6747. Correto, portão 5 para acionamento táxi, chame 118, decimal 62. 262, obrigado. Livre pouso na pista 10 do Xené, 6303. Número 04, decolado 15, chame 1208. 208, boa. Salvador, boa noite, 604, cruzando 2000. Confere contato de vigilância, 1604. Xerê 6313, solo 16, libera a direita na minha escuta. Consiga o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Tente buscar na sua escuta, pegar táxi via Alfa, chamar o senhor antes da Juliette. 6313. Chame Recife, frequência 1265, alterne 12545. 12545 é a primária? 12685 é a primária. 12685, boa noite. Boa noite, bom voo. Azul 4209, foi autorizado ali a ser continuo localizador estabilizando. Vai reportar estabilizado, Azul 4209. 3, autorizado ingresso, portão 4. 147 da web, portão 5, posicionamento. CF47, portão 5, posicionamento. 105, aguarde pro pushback acionamento. Aguarda, né? CF47. Web 6747, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Chamada pronto para o táxi, 6747. Chame na frequência 1 no 8 decimal 6. Chamada para o táxi, 6786, 6747. Estabilizou final visual 4209. Avistado, autorizado, pouso, cheque o trem, embaixo travado. Reportarei. Vento 180 graus, 07 nós. Travou, azul 4209. Autorizado pouso 180 graus, 069. Pouso. 6747, está pronto para o táxi com 166 a bordo, 4 horas e 20, Fernando Conti. Autorizado táxi, ponto de espera no zero, via Índia, web 6747. Autorizado táxi, está ponto de espera, via Índia, ou 6747. No solo 27, Libéria direita e táxi via Eco, Alfa, Juliette, portão 03 do Pátio 1. Firmando, Eco, Alfa, Juliette para o 03. Firmo, Pátio 1. Juliette, Pátio 1. Mantenha a sua escuta então, 4209. Mantenha. Autorizado decolar, 170 graus, 08 nosso, Webjet 6747. Livre decolagem, 6747. É POB novamente? 7166. 176. É, 176, alterna Galeão, é isso? 166, alternando com Fins. 166 com Fins. Não vai iniciar, 6747. Ciente. Web 6747, decolou os 3-1, chame o controle, boa noite. Controle, boa noite. Boa noite, Web 6747, cruza 1407. Biante 6747, contato radar, se manter o 360, vem da Elfa. Direto para a El, 360-6747.